Doro, tá 3226? Prossiga. Por gentileza, apenas quantidade da nossa autorização para Natal, é mais tarde um pouco. Só confirmando, a saída seria a Dolce? Negativo, a saída é Pucas e Pá. Pucas e Pá, grato. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000, azul 4062. Commodore Fox call 0 to 4, approaching holding point, runway 10, ready for the departure. Clean and up and take off. 109, correction. 0 degrees 08 knots. Clear do 1 up and take off runway 10, report call 0 to 4. Chegada a Mari 050, 6258. Final, chame de turno no 86. Muito bem, obrigado, boa noite. Noite. call 024, 1813, 109-35. Salvador, boa noite, voo 8-9-6, nacional ILS X-Ray. Voo 8-9-6, tem pista livre, 090 graus, com 8-9, autoridade de pouso. Livre pouso, voo 8-9-6. Voo 643, informação é a Charlie. Voo 643, identifique, chegada Ponce, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Chegada Ponce, 4.000, cono 013, voo 643. No 4062, desça para 2.000 pés, autorizada final no 0. 2.000, autorizada LS Azul, 4062. Uno 896, no solo Zulu 7, portão 612, Alfa e Juliette. Portão 612, Alfa e Juliette, com 714, bom dia, está na formação de ar, posição 5. 714, chame na 186. 186. Pelo 714, autorizado Aracaju, 230, decola da pista 10 com curva esquerda, Pucaracaju. Aracaju. 1 no 98, corrija 1 no 935 e 5123. Alvorezar 230 Aracaju, com pergola da 190 com curva esquerda, por Caracaju, 1935, 5123, eu transpondo do Gol 1794. Chama para puxa, senhor. Obrigado. Salvador, boa noite, o 4062, estabilizado ele. Azul 4062, tem pista livre, ajuste 1013, autorizado pouso com vento 080 com 8 nós. Livre pouso 110, azul 4062. Tudo bem. Oito de descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Ponto da 0 to 4, fly ahead in Zipa. Direct Zipa, let's go, 0 to 4, obrigado. Portugal 024, contact center, frequency 126, decimal 85, it's enable 133, decimal 65. 126, decimal 85, it's enable 133, decimal 65, air Portugal 024, good night. Boa noite. Chinami 258, autorizado a final no 0. Autorizado a final 0, Chinami 258. Alfa Juliette, portão 01, 4062. bem estacionamento, gol 1714, porta número 5. Ok, inicia, chama táxi, 1714. Autorizado, chama para o táxi, gol 1714. O azul chamante da Juliette, aguardando ingresso, pátio. Sim, a gente vai chamar a Juliette para ingresso no pátio, 4062. Número 43, livre descida para 2000 pés, autorizado a final, pista no zero. 2000 final do LSX Green, da 1 a 0, gol 1643. Número 258, completo final, chame torre no 8 nesse momento. Modo 1-8 meio estabilizado, 6254. Salvador é o Xanar 6258, na sinal do X-Ray. Poxa, 6258, pista livre. 090 com 62, autorizado pouso. TV pouso, 90, Xanar 6258. 08. Go ahead. Italy 408, which departure may we expect? We are ready in about 50 minutes. Switch 3226, já teria nossa autorização? Para Natal, só de cópia. Confirma? Aguarde cópia 3226, já tenho sim. Guarda. Salvador 4062, não se escuta antes da chegada. Estimativo, se tiver condições agora de ingressar, está autorizado. Seu portão 014062. Ambiente, está autorizado o ingresso 4062. Ambiente 050, my arrival at 6746, thank you. Italy, could you confirm the call sign? Air Italy 408. 408, roger. Táxi gol 1714 com POB de 109, autonomia de 2 horas e 10, alterna Recife. Autorizado até o ponto de espera no zero, via Pátio Índia, 186, já está nessa, 1013 o ajuste. Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10, gol 1714. frente, compacto final, chame torre, 986. 286, obrigado. 3226 no 02, pode iniciar, aguardando pra cópia. Acordando com a equipe de solo, vai passar o 737 Gol retaguarda. Após o Gol tá autorizado o seu pushback, aguardando cópia. No solo 29, prossegue via Alfa, reporta antes do ataque São Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6258. Do Salvador, Gol 1643, da próxima externa, baixada lá. 643, ajuste 1013, vento 080 com meia dúzia. Está livre agora, autorizado o pouso. Livre pouso, posição na zero, Gol 1643. Zero pronto, Gol 1714. Ali mantendo 4, 1714. Livre, alinhar e manter, passar 10, Gol 1714. Alto Juliette, 6258. Alto Juliette, Xanana, 6258. 6746. Go ahead. Number flight Jonas, sir. Negative, maintain Mari. Arrival. On the clear descent to 2,000 feet, altimeter set 1013. For Vjet 6746. 1013, descending to 3,000, is that correct? 2,000. Alright, 2,000, 1013, Web 6746, thank you. Controle Salvador. Boa noite, Objet 5899, tá com a informação Charlie, vai passando 185, descida 170. 5899, Objet, identifique, desça 070, chegada Mari. 070, Mari 5899. Subida 10. Jet 5809, desse mantém o 050. 050509. de táxi Sultan 3226 com 75 a bordo, esperando Fortaleza 2 horas e 40 para o táxi, cópia. 3226, livre até o ponto de espera, 1003 o ajuste, reporte pronto. Só será pronto, tem a nossa autorização já? Afirmativo, pode prosseguir que eu vou pagar. Afirmativo. No 4, 1935 aos 34. 1935, 1714. TAM 3662, cópia. 4. Autorizado Natal, 370, AP Zulu 10, decola da 10 com curva esquerda, Pucas e Par, 1935, 5130. 5130. 1935, decola da 10, curva esquerda, Pucas de Parra, Pessulu 10, 370. Confirmando 1935. 1935, confirmando 1935. Afirmativo. Tá no ponto de espera, pronto. Autorizado a linha e decolar, 080 com 89, voltando 3226. Autorizado a linha e decolar. Comare 080, Jet 6746, clear intercept the final approach. Clear intercept final approach. ILS 10, 6746. Ingresso. Hotel 7 atualizado, ingresso, Bruno 643. Right. Just a minute, I'm just in checking your route. Okay, thank you. Alinhado pronto, 3226. Tá livre, 080 com 89. Nível descida para 3000 pés, ajuste no 093. 3016, confere? 209? 1013, 3809. 3.013. Objeto 5899, desce manter o 050. 050, 5899. 3520 da TAM, desce para o 060. 08 Lima, India, Mike Charlie, Fly Level 330, via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Intel, after in accord your flight plan. After takeoff, runway 10 left turn, Punca departure, Zipar transition, Salvador departure 10935, and Skok 5142. Okay, we copy, clear to destination Lima, India, Mike Charlie, flight level 330, and then via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873 to Golf Delta Victor, after departure runway 10, left turn to Kuka departure, and frequency 11935, Fox 5142. Thank you, boa noite.